E muito bem, 14 horas e 18 minutos. Ora bom, nós hoje somos o 2 de março, como o tempo passa, 2 de março de 2022. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da avó. Então, até lá, vamos ficar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, até já. Um conselho, meu amigo, Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Não são como antigamente, que se amanhavam com tudo. O padre bem me falou, que o casamento é um risco. Que o casamento é um risco, mas quando ela está meiguinha, é um belo de um petisco. Sai-te, mulher, de um corisco. Dá-me vontade de rir, dá-me vontade de rir, o padre ter-te falado. O padre ter-te falado, se ele nunca casou, por mulher não foi malhado, não conhece o que se passa em casa de homem casado. Passa-me cada rasteira, passa-me cada rasteira, no vestir e no calçar. No vestir e no calçar, cada festa é um vestido, com um sapato a combinar. E diz que foi minha sogra, cá tempos lhe quis comprar. É fácil compreender como esta mulher mudou. Como esta mulher mudou, de mentirmos muitas vezes, talvez ela se fartou. É que muitas já comeram pão que o diabo amassou. Entre brigas e rasteiras, eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar que na hora de coisa e tal, ela me faz delirar. É o fruto mais saboroso que eu já pude. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée.

da sorte minha naquele dia que te encontrei. Por beber o veneno mal de todo o teu amor, eu fiquei moribundo e cheio de dor. Respirei esse fumo amargo do teu adeus e desde que te foste eu sou. Tenho a camisa negra, porque negra tenho a alma. Eu por ti perdi a cama e quase perdi a cama. Cama, cama, cama, baby, brincas e mentes muito. Tenho a camisa negra e por baixo tenho o defunto. Sábado à tarde e tu não chegas, nem sequer ver-me te importa. E eu com a camisa negra e tuas malas junto à porta. Mas parece feitiçaria, tu mentiste, eu acreditei. Que maldita pouca sorte a minha, naquele dia que te encontrei. Por beber o veneno maldito do teu amor, eu fiquei moribundo e cheio. Amargo do teu adeus e desde que te foste eu sou. Tenho a camisa negra, porque negra tenho a alma. Eu por ti perdi a calma e quase perdi a cama. Cama, cama, cama, baby, brincas e mentes muito. Tenho a camisa negra e por baixo tenho o defunto. Tenho a camisa negra, que negra tenho a alma. Eu por ti perdi a calma e quase perdi a cama. Thank you. Muito bem. Ora, 14 horas e 45 minutos, como o tempo passa. Ora, então, vamos ficar com Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus. Ora, é para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, fiquem bem. Até já. Jovem falhado, todo armadilhado, que não quero bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Este é para todos nós, porque estamos todos ultrapassar esta fase muito grande com a guerra que estão a se espalhar pelo mundo inteiro. Ora bem, é memória escutar bem esta letra do nosso Carlos Soutelo. Então, entrei na casa de Deus. Muito bem, até já. Uma criança com fome, que morre afogada, no mar enganada pelo erro. Amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar com fome, que morre afogada, no mar enganada, pelo erro do homem. pelo erro do homem.

és tu. Talvez me queiras ver, mas depois fico tão triste. Não eras tu, afinal. Passa um dia, outro dia, e eu aguardo o teu sinal. Foi por ti, meu amor, foi por ti que os meus olhos choraram. Foi por ti, meu amor, foi por ti que os meus sonhos sonharam. Foi por ti, meu amor, foi por ti que eu amei tanto e sofri. Foi por ti, meu amor, foi por ti que os meus olhos se apaixonaram. Muito bem. Ora então, são 15 horas e 2 minutos. Ora então, vou já passar a minha receita da culinária da avó. Ora então, como ontem foi o dia de carnaval, foi dia do cozido, da orelha e várias carnes. O cozido à portuguesa leva muitas carnes, como todos os portugueses sabem. Ora então, como sobrou bastantes carnes, tem muita utilidade quando sobra muitas carnes do cozido. Dá para fazer feijoada, dá para fazer com o resto das carnes. Dá para fazer uma feijoada à transmontana, dá para fazer uma massa à labrador e hoje vai dar para fazer uma jardineira. Ora então, vamos pegar num tacho e não é para hoje, porque hoje é dia de jejum, para quem quiser guardar, não é? Ninguém é obrigado, cada calo paga por si. A partir de hoje, é hoje. E todas as sextas-feiras do mês até ao dia de Páscoa. Então, vamos escutar a minha jardineira. Ora, então, pegamos num tacho e cobrimos o fundo de azeite. De seguida, uma boa cebola lá para dentro, picada. E deixamos alourar a cebola. Depois, de seguida, acrescentamos um bocado de água, como toda a gente sabe. Acrescentamos um bocado de água e deixámos refogar um bocadinho. Deitámos lá para dentro duas folhinhas de loureiro, depende da quantidade que vocês vão fazer. De loureiro, um raminho de salsa, um bom dentinho de alho picado, bem picadinho lá para dentro, e um bocadinho de pimenta, e deixam refogar logo um bocadinho de sal, pouco. Deitam lá para dentro tudo, e deixam refogar um bocado. Então, depois de estar refogado, pegamos nas carnes que temos do cozido, que tem todas as variedades de carne, daquelas que você botar. Tem vitela, tem frango, tem orelha, tem bencal, tem presunto, tem salpicão, tem chouriça. Pronto, como vocês sabem. E picamos aquelas carnes mais bem picadinhas, ou os bocadinhos mais miudinhos. E deitamos lá para dentro a refogar, juntamente, que já está aquele refogado bem preparado. Então, e cortamos uma cenoura, se sobrou do cozido, vocês a juntam, partam aos bocadinhos e a junto lá para dentro. Tão bem do tacho, não é? Se não, pego numa boa cenoura, a seu gosto, uma ou duas, como elas for, e picam bem picadinha e deitam lá para dentro do tacho. Quando isto estiver assim um bem meio refogado, porque as carnes já estão cozidas, não é? Mas deixam refogar assim um bocadinho, lentamente. E depois ajuntam as ervilhas. Ervilhas de greiro, claro. E deixam refogar aí um bocado até que a ervilha esteja cozida. Porque elas, normalmente congeladas, elas estão meio cozidas de gelo. E pronto. E então deixam ferver e quando vir que está tudo bem apuradinho, saboroso, sal, beijam, e está pronto para comer, juntamente com um bocado de arroz seco, a gosto. Até podem fazer com puré, também dá. Mas pronto, se quiserem com arroz seco, podem acompanhar com arroz seco. Se quiserem com o puré, também dá. Ora, está a minha receita de hoje, pronta para vocês comer quando a fizerem. Ora, um bom apetite para quando a comer. seja ao jantar, seja ao meio-dia, seja como vocês preferirem. Ora bom, até lá, uma boa disposição, fiquem bem, até já. E vamos continuar o conjunto de Maria Albertina, imigrante. Maria Albertina, imigrante. Ora então, até já, fiquem bem. Este é para todos os imigrantes que estão à escuta da minha emissão na onda da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, escutem bem. Até já. Sua grande ansiedade é triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora saudades sem fim. Longe dos teus,

Muito bem. Ora, são 15 horas e 18 minutos. Ora, tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. José Gonçalves, que quer um folclore, de preferência folclore, que ele gosta muito, já estou a ver, que é para oferecer à sua esposa. Não sei se tem filhos, que não perguntei, mas se tiver, para seus filhos, seus netos, todas as pessoas de família, principalmente para a sua esposa. Ora, então, vamos ficar aqui com um folclore, e espero que ele goste, pelo aquilo que eu vi, ele gosta de folclores. Então, vamos ficar com o pedido do Sr. José para a sua esposa. Até já. Espero que ele tenha gostado e a sua esposa também. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória. Vamos ir até Lyon, de parte de Martino dos Reis, que pede uma música para ela, para o seu marido, para toda a sua família, seus filhos, seus netos. E é O Mar Enrola na Areia. Ora então, uma boa continuação. Ela diz que está sempre à escuta das nossas emissões, que gosta muito da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para ela, um beijinho meu da minha parte e uma boa continuação. Então vamos ficar com O Mar Enrola na Areia. Até já. muito bem. Ora então, vamos com mais uma dedicatória na onda da Rádio Arcanciel até Portugal. Ali até Leiria, perto da Batalha, por ali, na zona da Batalha. Ora então, para a Dona Chica, Sr. Silvino, que é o seu marido, ela pede a música A Festa da Minha Aldeia. Muito bem, lá vai haver alguma festa bonita. Sim, senhora. Ora então, para ela e para o seu marido, que ela é que pediu, para o seu marido também, e seus filhos, seus netos, e todas as pessoas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, que tem muita gente. Ora então, vamos ficar A Festa da Minha Aldeia. Até já. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Mas só quem vai para longe. Ora, muito bem, 15 horas e 30 minutos. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória de parte de Maria Fernanda Dias, de São João de Balão, que pede para todo o auditório, para todos os animadores e para o mundo inteiro. E então vai ser a música que tem por ti, Nossa Senhora, traz paz ao mundo. Que assim seja, que Nossa Senhora nos proteja a todos e nos dê aquilo que nós todos desejamos. Ora então, Nossa Senhora, traga paz ao mundo. Que assim seja. Amém. Nosso espírito encontrar a paz e mostrar ao mundo que a fé nos traz. É como sentir a nova força que nos faz viver melhor. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi, traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe e os peregrinos são para ti a prova de no nosso coração e amar sempre que pecar, pedir perdão, sonhar que este mundo pode ser melhor se alguém cantar esta canção. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi, traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe e os peregrinos são para ti a prova de um. Ora, muito bem. Ora, então, aqui mais... vou passar aqui o nosso grande artista Joaquim Sena, que vai interpretar a sua música Pai Amigo. Ora, então, para sua mãe, Maria Antónia, e para seus irmãos e irmãs, sobrinhos e filhos e filhas, e para todas as pessoas amigas. Ora, então, vamos escutar para todos os pais do mundo também. Então, Pai Amigo. Até já. Com amor eu fui criado, aprendi contigo que é fizeste, as palavras que disseste vão guiar para sempre a minha vida. Muito bem. Ora então, vamos ficar aqui com uma música, o Malhão de Sinfães, a pedido do Sr. Manuel Pinheiro, para sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as suas famílias e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, fiquem bem, até já. O Malhão de Sinfães. Por ti eu não vou suspirar jamais. Por ti eu suspiro, por ti.

Baile da Primavera é na Sala Multição em São João Leblanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Ora, muito bem. 15 horas e 46 minutos, como o tempo passa. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória de parte de Maria, Senhora Maria Valente, para seu irmão Manuel, e que está hoje de parabéns. Ora então, para ele e para todas as suas famílias, uma continuação de um bom dia de aniversário, e aqui vai então a música dos parabéns por a sua irmã Maria Valente. Ora então, fiquem bem, até já. Ora, muito bem. Ora, então, vamos continuar com a boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. É aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados para os quatro cantos do mundo. Ora, então, vamos ficar aqui. Eu, da minha parte, vou dedicar esta música para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2.

Assim, com esta linda música para todas as famílias, que eu me vou despedir. Assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E então, uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. E até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição para todos vocês. E até lá. Fiquem bem, vos vou deixar com a RTP Internacional para sabermos todas as notícias espalhadas pelo mundo. Então, fiquem bem, até já, um beijinho de saudades e até para a semana, se Deus quiser. Fiquem com a RTP Internacional.